das secas e desilusões para um futuro glorioso na Nova Jerusalém. Eu vi os céus abertos, a Nova Jerusalém, e Pedro, Tiago e João, vi Lucas também. Eu vi os grandes profetas, de Samuel a João. Eu vi Davi e José, vi também a Gideão. Eu vi as portas celestes da Nova Jerusalém. Eu vi os anjos voarem, os santos também. Não havia templo, não tinha lugar pra luz. A glória vinha direto de nosso Senhor Jesus. Eu vi uma multidão na Nova Jerusalém, com palmas em suas mãos, cantavam ao rei. E ruas e avenidas de ouro e de cristais, dei glórias ao Deus do céu, pois me vi ali também. Agora vou terminar esta linda canção. Se você quiser ir pra lá, entregue seu coração, aceite Jesus agora e seja feliz também. E em breve verá de perto a Nova Jerusalém. E em breve verá de perto a Nova Jerusalém. É, é verdade. Quer ver de perto a Nova Jerusalém?